cheiro 36. Deixando Antípatro, apressei-me a penetrar na torre. Acima de mim, subindo os degraus, vi Nicanor. Segui-o. A cada passo, o ar tornava-se mais quente. Ao subir o último lance de escadas, senti uma explosão de ar quente, como que proveniente de um forno. As próprias paredes tornaram-se quentes. Ascendia uma galeria circular com um corrimão de pedra e vi por baixo de mim uma grande tigela de granito enegrecido com a chama branca e quente que nunca se deixava extinguir. Afastei-me do calor que dali irradiava, quase incapaz de respirar. Se aquilo era o fogo, no seu ponto mais fraco, como seria durante a noite, quando ardia mais quente e mais forte? Os trabalhadores que lidavam com o combustível e cuidavam do carvão estavam cobertos de suor e não envergavam nada mais que panos a cingir-lhes os rins. As túnicas estavam penduradas em cabides em redor da galeria. Ergui o olhar e vi o sistema de espelhos circulares preso ao teto abobadado. Com exceção do colosso caído, nunca vira pedaços de bronze tão grandes. As suas superfícies refletoras estavam viradas para longe de mim. Mas até os seus aros, cobertos de prata, eram demasiado brilhantes para que pudesse olhar para eles. Parecia-me ter entrado noutro mundo, onde tudo era fogo, pedra e metal, a oficina ardente de Hefesto. Anúbion e Isidoro encontravam-se à minha frente, no lado oposto da galeria, as suas figuras desfocadas pelas ondas de ar quente. Nicanor acabara de se juntar a eles. Os dois homens recuaram, surpreendidos pela sua súbita aparição. Até aquele momento, nenhum deles me vira. Engendrei uma forma de me esconder. Retirei a túnica mais próxima do seu cabide. Regressei à escadaria e enfiei-a por cima da minha. Uma tira de pano verde acompanhava a túnica. Atei-a em redor da cabeça, usando-a como vira os outros trabalhadores fazer. Quando voltei a sair para o patamar, ninguém reparou em mim. Parecia ser apenas mais uma das formigas trabalhadoras que cuidavam do farol. Anúbion gritava com Nicanor. O que estás a fazer aqui? Como vieste cá ter? Eu próprio podia ter-lhe explicado. Com tão fraca segurança no cais e tantos uniformes espalhados por ali, não era preciso ser um mestre espião para se fazer passar por um dos trabalhadores e subir a bordo da embarcação que fazia a ligação com a ilha. Nicanor ignorava as perguntas e gritava. Disse-te que havia traidores entre nós. E agora vejo-te a falar com o pior deles, tratando o velho de Sidon como um convidado honrado, oferecendo-lhe e ao seu pupilo romano um passeio pelo farol. Não digas nem mais uma palavra, Nicanor. Deixa o farol de imediato. Encontrar-me-ei contigo junto ao cais e discutiremos aí a questão. Quem és tu para me dares ordens, Anúbion? Tu que só há pouco te uniste à causa. Um meio egípcio imundo, um rafeiro meio grego. Tanto quanto sei, também tu és um traidor, um agente duplo, um espião de romanos. A noite passada olhei para o farol e senti-te a olhar para mim. Nem me conseguia mexer. O feixe de luz hipnotizou-me como uma mosca presa por uma agulha. Quem sabe que terríveis poderes obtiveste graças ao farol. Lês a mente dos homens, controlas os seus pensamentos, paralisas os seus corpos. Apesar do forte calor, Anúbion estava pálido. Ele é louco, Isidoro, completamente louco. Isidoro fitava Nicanor de olhos muito abertos. A sua cabeça careca, cor de ébano, pingava suor. Nicanor recuou. Já estou a ver. São todos traidores. Estão todos contra mim. Atraíram-me até aqui contra a minha vontade. Atraíram-me ao farol. Querem que eu morra aqui. Isidoro engoliu em seco. Nicanor, para com essa conversa. Vamos até lá fora, respirar ar puro, discutir a questão com calma. No entanto, o tempo para conversar tinha terminado. Nicanor avançou. Empurrou Isidoro para o lado como se este fosse feito de palha. Um homem como Anubion não estava acostumado a defender-se de um ataque físico. O combate foi breve e violento. O corrimão de pedra da galeria chegava-lhe quase à cintura, sendo suficientemente alto para impedir uma queda acidental para a fornalha aberta. Contudo, o corrimão revelou não ser um obstáculo para um homem enraivecido, determinado a lançar outro homem para as chamas. Vi Anubion a voar, guinchando pelo ar. Incendiou-se ainda antes de cair. O chapéu alto e a túnica verde irrompendo em chamas. Os seus gritos eram terríveis. Observei-o por um instante, incapaz de afastar o olhar. Depois protegi o rosto quando Anubion explodiu. A queda súbita deixou em pânico os trabalhadores. Quando destapei os olhos, vi que alguns tinham ficado bastante queimados, outros, com os panos que lhes cingiam os rins em chamas, gritavam por cobertores que as apagassem. Foi o fim de Anubion. O mestre faroleiro unira-se ao feixe de luz. Pestanejei e olhei à minha volta, recuando, quando Isidoro passou por mim a correr, rapidamente seguido por Nicanor. Nenhum reparou em mim. Deixei-me ali ficar por um momento atordoado, depois desci os degraus correndo atrás deles. No patamar inferior, tossindo e arquejando para conseguir respirar, recebi de bom grado a fresca brisa marinha nos meus pulmões queimados. A vista panorâmica de Alexandria e do mar, antes tão cativante, era agora desorientadora e bizarra. Cambaleei devido a um súbito ataque de vertigens e observei enquanto uma cena surreal se desenrolava à minha frente. Antípatro ainda se encontrava no patamar. Isidoro juntara-se-lhe. Ambos se encontravam de costas contra o parapeito e o mar, com expressões de choque estampadas no rosto. Nicanor estava por perto. A seus pés, uma tocha em chamas. Em ambas as mãos segurava o que parecia ser um pesado recipiente de barro. Enquanto eu assistia, lançou o conteúdo sobre Antípatro e Isidoro, regando-os com o líquido límpido. Graças ao cheiro avassalador, percebi que se tratava da substância chamada nafta. Nicanor lançou para o lado o recipiente e pegou na tocha. Senti o coração saltar-me para a garganta. Corri na direção de Nicanor, mas ele viu-me, agitou o braço esquerdo e bateu-me no rosto. Cambaleei e caí. Antes que pudesse fazer qualquer outro movimento, Nicanor lançou a tocha na direção das figuras encolhidas de Antípatro e Isidoro. Antípatro encontrava-se mais perto de mim. Ergui-me de um salto e saltei na sua direção. Se tivéssemos caído ligeiramente mais para o lado, Isidoro poderia ter sido deitado ao chão e também ele teria sido salvo. Mas só lhe tocámos de raspão e quando caímos no chão de pedra duro, houve uma explosão de chamas atrás de mim, seguida de um grito de gelar o sangue. Isidoro! Gritou Antípatro. Rolei para longe dele e ergui-me para testemunhar o ato final de um espetáculo horripilante. Como um homem feito de chamas, Isidoro correu na direção do seu atacante. Mesmo Nicanor parecia chocado com o que acabara de fazer. Encontrava-se como que hipnotizado. Antes que se conseguisse afastar, Isidoro abraçou-o. Terá sido um ato de vingança? Creio que Isidoro agiu por reflexo, agarrando o que se encontrava mais próximo. Unidos pelas chamas, Os dois homens realizaram uma dança hedionda, andando e redupiando de um lado para o outro, até colidirem com o parapeito. Agitando os braços, desesperado, o louco tentou subi-lo. Isidoro agarrou-se a ele e juntos tombaram das alturas. Corri para o parapeito e observei a sua queda. Mergulhavam, arrastando as chamas atrás de si, como Faetonte quando destruiu a quadriga do sol. Embateram num dos tritões do parapeito mais baixo, com um golpe de lado que os separou e lançou girando pelo ar para longe do farol na direção do mar. Os cometas em queda terminaram a sua viagem com dois minúsculos chapes brancos, seguidos passado um instante pelo som de dois pequenos choques. Então as cintilantes ondas verdes fecharam-se sobre a espuma, como se nada tivesse acontecido. Atrás de mim ouvi um gemido. Antípatro levantara-se. Olhou para mim confuso e inseguro. Eu próprio estava algo abalado, como constatei ao avançar na sua direção. As minhas pernas tremiam como canas ao vento. Eles caíram? Tu viste-os? Perguntou-me. Se não lhe estivesse a segurar o braço, creio que teria caído. Quase caí com ele. As suas roupas tresandavam a nafta. Para o mar, disse. Mas e o senhor? O mestre está bem? Um pouco pisado, nada partido. Onde está o Anubion? O Nicanor lançou-o para a fornalha. Não resta nada dele. Antípatro pareceu chocado. Depois sobressaltou-se. Como sabes o nome daquele homem? Suspirei. Sei muito mais do que isso. Vi o Nicanor na rua ontem e reconheci-o. Segui-o. Sei o que ele estava a fazer em Olímpia e aqui, em Alexandria. A espiar para Mitridates. Tal como o Anubion, tal como o Isidoro e o mestre. Antípatro inspirou sonoramente. Os seus olhos saltavam de um lado para o outro. Mestre, por que me enganou? Antípatro mordeu os lábios, depois olhou-me nos olhos. Foi para teu próprio bem, Gordiano. Se soubesses, houve alturas em que terias corrido grande perigo. Quer com isso dizer que eu não estava em perigo porque não sabia? Isso não é resposta, mestre. Lamentas ter feito esta viagem, Gordiano? Preferias nunca ter deixado Roma, nunca ter visto as maravilhas? Isso também não é resposta. O mestre enganou-me. Ainda não sei o que esteve a fazer em todos os sítios por onde passamos. Só posso calcular. Não é uma questão de me ter ou não ter colocado em perigo. Fui ludibriado. Levado a ajudar e a ser cúmplice de um espião ao serviço de um inimigo de Roma. Roma não está em guerra com Mitridates. Ainda não, abanei a cabeça, quase incapaz de olhar para ele. Na grande pirâmide, lembra-se do que me chamou? Um solucionador de enigmas, como o teu pai. Disse que eu tinha uma capacidade especial. Que era uma dádiva dos deuses. E tens, Gordiano. Contudo, durante todo este tempo não vi o enigma que se encontrava mesmo à minha frente. Que tolo me deve ter achado, elogiando-me, mas desprezando-me em segredo. Não, Gordiano, isso não é verdade. Diga-me uma coisa. O que sabe o meu pai? Sobre a missão? Nada. Está a dizer-me que também o enganou? Convenci-o de que tinha de desaparecer, sem deixar rasto, por motivos pessoais. E ele acreditou em si? Não é uma ideia muito rebuscada. Quando passam de uma certa idade, muitos homens acalentam tal fantasia, incluindo o teu pai, suponho. Não irias compreender, Gordiano, porque sou demasiado jovem? Exatamente. O mundo não é tão simples quanto julgas. Enganei-te? Sim. Quanto ao teu pai, tinha os seus próprios motivos para te enviar para longe. Ele sabia que Roma e os seus aliados italianos estavam à beira da guerra e queria que estivesses longe. Por isso aproveitou a oportunidade que lhe ofereci e não me fez tantas perguntas quanto poderia. Isso não faz dele um tolo, apenas um pai extremoso. Quanto às escolhas que fiz, não me arrependo. A amizade é importante, Gordiano, mas existem coisas mais importantes neste mundo. Roma tem de ser parada. Mitridates oferece a única esperança. Tiveste de ser mantido na ignorância. E depois, entretanto, realizaste uma viagem com que a maior parte dos homens apenas sonha. Seguiste as tuas aspirações, Gordiano, e eu segui as minhas. Abanei a cabeça. Procurei palavras para o refutar. De súbito empurrou-me. Para trás, Gordiano, sussurrou. Fica longe de mim. Perguntei-me qual seria o motivo de tão abrupta mudança. Até ouvir o som de passos que subiam a torre. Ao mesmo tempo, os tritões no parapeito mais baixo começaram a emitir notas dissonantes. Pensarei numa forma de explicar a minha presença e numa qualquer explicação para o que aconteceu, sussurrou. Quanto a ti, poderá não ser tão fácil. Vai, já, desce e regressa ao continente. Mas como posso? Pensarão que és um trabalhador. Depressa! Um grupo de soldados apareceu no patamar, desembainhando as espadas ao fazê-lo. Praticamente não repararam em mim. Envergando a túnica verde, parecia ser apenas mais um trabalhador bastante jovem. A sua atenção estava fixa em Antípatro. Os nossos olhos encontraram-se uma última vez e depois ficou escondido do meu olhar, rodeado pelos guardas. Um deles começara a interrogá-lo em voz alta. O que aconteceu aqui? Quem caiu? Onde está o Anubion? Foi terrível, choramingou Antípatro. Ele estava louco. Avancei silenciosamente para a porta e alcancei a escada. Enquanto descia, tentando manter o rosto imperscrutável, mais homens armados passaram por mim subindo os degraus. Outros ainda subiam, graças à plataforma mecânica no poço central. Ninguém me abordou. Avancei para o exterior do farol e desci a longa rampa de acesso. Por cima de mim, os tritões continuavam a soar. Alguns dos trabalhadores tinham-se reunido em grupos e conferenciavam em sussurros agitados. Mas outros continuavam com os seus afazeres, desconhecendo ainda o que acontecera. A embarcação estava prestes a partir quando cheguei. Fui a última pessoa a subir a bordo. Apenas mais uma figura de túnica verde, entre tantas outras. Enquanto nos fazíamos ao mar, compreendi de súbito que não tinha razão para fugir do farol. Eu nada fizera de errado. Fora Antípatro quem insistira para que eu partisse. Teria sido apenas por me querer poupar à provação do interrogatório? Ou por temer que eu pudesse revelar a verdade aos guardas e expô-lo como espião de um rei estrangeiro? Uma vez mais tinha permitido, sem me aperceber, que ele me manipulasse. Virei-me e contemplei o farol. No parapeito superior, por entre o brilho dos capacetes dos soldados, vislumbrei uma cabeça coberta de cabelos brancos. A minha última e fugaz imagem de Antípatro. Depois de alcançarmos o cais, livrei-me rapidamente da túnica verde e segui diretamente para a casa de Isidoro. Os soldados tinham lá chegado antes de mim e enxameavam a rua. Não poderia ter havido melhor demonstração da rapidez e eficácia do sistema de sinalização de farol. Afastei-me tão depressa quanto possível, sem chamar a atenção. Na minha mente enumerei os bens que guardara no meu quarto. Ia ter de passar sem eles. Nessa noite dormi ao relento, o que não representava uma provação assim tão grande num clima quente e seco como aquele. No dia seguinte, considerei a minha situação. Desde que Antípatro não falasse de mim às autoridades, não haveria qualquer razão para me relacionarem com as mortes no farol. A escrava de Isidoro podia ter ouvido o meu nome, mas a mulher nada mais sabia sobre mim. Em Alexandria ninguém sabia da minha existência, com exceção do depositário de cartas profissional e do banqueiro que guardava os fundos que o meu pai me confiara. A meu ver, não tinha qualquer motivo para temer as autoridades. Mais tarde decidi fazer uma visita ao banqueiro, ou, para ser mais preciso, a um dos funcionários que se encontrava com os clientes em seu nome. Senti um certo receio de que os soldados do rei Ptolomeu surgissem do nada e me prendessem, mas o homem concedeu-me alegremente o minúsculo levantamento que lhe pedi. Já agora, foi deixada uma mensagem para si esta manhã, disse, apresentando-me um pequeno rolo de papiro atado com uma fita. Dirigi-me a um jardim público nas proximidades e ocupei um pedaço de relva junto a uma palmeira. Havia uma mula presa ao tronco. O seu jovem dono encontrava-se não muito longe a conversar com outros rapazes. Por isso, escolhi um local do lado oposto da árvore, encostei-me a ela e abri a carta. Não havia qualquer saudação ou assinatura, nada que comprometesse qualquer um de nós, caso a carta caísse em mãos erradas. Espero que recordes tudo o que houve de bom nas nossas viagens. Esqueças tudo o que houve de mau. Se isso significar esquecer-me, assim seja. Não te pedirei que me perdoes, pois isso pressuporia remorsos e eu não me arrependo das escolhas que fiz. Prometi mostrar-te as sete maravilhas e, filho, prometi ao teu pai que te conduziria em segurança ao teu derradeiro destino. Filho, dirás que escondi coisas de ti, mas todo homem tem os seus segredos, até tu. Vou deixar o Egito, nunca mais me voltarás a ver, pelo menos não aqui. Deves ficar em Alexandria se quiseres. Tencionara deixar com o banqueiro algumas dracmas para ti, acrescentando-as aos fundos do teu pai. Mas o registro de um tal depósito poderia um dia ser visto como um pagamento, prova de uma ligação entre nós que não existe. Não gostaria que isso acontecesse, nem tu, acho eu. Poderás acabar por ter de arranjar trabalho. Mas para um jovem tão esperto como tu, isso não deve ser um problema. Sou um homem velho. Posso ter ainda alguns anos, ou apenas alguns dias. No entanto, agora posso morrer feliz. O meu desejo mais antigo era ver as maravilhas. Pelo menos isso não foi um logro. E esse desejo foi cumprido, graças não em pequena parte a ti. Não poderia ter desejado melhor companheiro de viagem. Podemos ter começado como mestre e pupilo, mas nesta viagem aprendi tanto contigo quanto tu aprendeste comigo. Estou orgulhoso de ti e agradeço-te. Os nossos caminhos devem agora separar-se, mas se os deuses o permitirem, voltaremos a encontrar-nos. Queima esta carta depois de a leres ou lança-a ao mar. Como poderia eu suportar a destruição da carta? Para o melhor ou para o pior, aquele era o meu último laço com Antípatro. Entorpecido, pousei-a na relva ao meu lado, fechei os olhos e inclinei a cabeça para trás, deixando que os salpicos de luz me aquecessem o rosto. Um momento depois, ouvi um som de mastigação e virei a cabeça, mesmo a tempo de ver o papiro desaparecer por inteiro na boca da mula.